Está presente, Leda, após MDEV, autorizado 320, Rio 5972. Vitor X-Ray, livre decolagem, vento 120 graus, 069. 2 controle. Prossiga. Presente, está autorizado pelo Centro Recife, Code Eudes. Está presente, Eudes, Rio 5972, grato. Salvador, 3600. 3600 para você. Autorizado, ILS 72 para o 3600. Livre, reposta estabilizado. Reposta estabilizado, 3600. X-Ray, decola 58, controle 119, decimal 35, boa noite. 1935, vou chamar, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, papa, papa, Alfa, Vitor X-Ray, cruza 2000, nossa escuta. Alfa, Vitor X-Ray, está sob contato radar, sobe ao 430, por gentileza informe sua razão de subida. Ah, com 3000 de razão, o Vitor X-Ray. Vai cumprir o perfil da Euleda Bidev, Alfa, Vitor X-Ray. Somente para informação, tem tráfego na mesma saída à sua frente, a 7 milhas à sua frente agora. Um Boeing 727-200 da Rio. Ok, tá ciente. Vai cumprir o perfil da EL, Leda e Bidev. Vitor X-Ray. Rio 5972, razão de subida? 2100 pés. Ciente. Patrulha Salvador, gol no 805, com a Alfa cruzando o 200 para 170. Boa noite, 05, aciona a identificação. Está presente o voo ITAP dessa ao 050. Controle Salvador, 7583, cruzando agora no 260 em descida, restrito ao 60. Boa. 5837, aciona a identificação. A chegada é a Mari, desce para correção. A chegada é a Bonf, desce para 4 mil pés. Chegada é a Bonf, descendo para 4 mil pés, 7537. Sam 3600, complete não, chame pro Renan 8612. 118612, obrigado. Muito boa noite, é o Sam 3600. Boa noite, Sam 3600. Livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Livre pouso, Sam 3600. Livre pouso, vai estar travado. Não, ele é TXR, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, descendo para 2000, Serra, que ele... Controle Salvador, boa noite, Gol no 643. Gol no 643, o senhor já está acionando identificação, o 060, a chegada é bom. Possível, identificou devido à perda de comunicação com o centro, apenas para confirmar que recebeu a comunicação. Desce para o 060 no 643. Gente. Cinco nove sete dois, chame Recife 1-2-5-1, alternando 1-3-3-2-5. Recife 1-2-5-1, alternando 1-2-3-3, Rio 5972, grato, contigo. 133-25, alternada, 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, grato. O Alfa Victor X-Ray, controle? Recife, controle. O senhor também vai chamar Recife, na 1251, alternando 1-3-3-2-5. 1251, 1-3-3-2-5, obrigado. No 805 da presente voaduna, desce a 3 mil pés, ajuste 1014. Solo 05, lembrando a direita, taxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette, gate 04, 3600. Última aeronave. O Serra Kilo India, recebendo. Serra Kilo India, aguarde para transferência de comunicações, o senhor ainda está uma milha de dor. Será que o Índia, livre desvio, o aproximo, se o senhor puder interceptar, sua porta estabilizada. Redução indicada 2109. Redução indicada 2109, 5837. O Índia está a meia milha do externo, check trem, chame torre 198, meia dúzia, bom pouso. Salvador, eu papapá, Serra Kilo India, boa noite. Boa noite, Serra Kilo India, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Afirmativo, Serra Kilo India, modifica o 08, livre base pela direita, chame na final da 17. Chamará, Serra Kilo India. Em cima do nível 100. Na livre 5837, não temos nenhuma aeronave decolando no setor norte, está livre em altitude. Ok. Base para final da 17, Serra Quilo, Índia, baixa de trabalho. Serra Quilo, Índia, livre pouso, pistão na 7. Vento 130 graus, 109. Da web, está livre da restrição em Pelotas a 3.000 pés, ajuste 1014. Quilo Índia, solo aos 1.0, vai prosseguir para qual lugar? Aeroplano. Tá 9908 no terminal de carros, pronto para o pushback essa manhã. Total 9908, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, 9908. Leve 5837, vetor radar para o sequenciamento, o senhor vai manter presente para o limite ao localizador. Gol 1643, desce para 4.000 pés, ajuste 1014. Redução indicada 2109. Passivo 2104 mil, 1643. Gol 1805, complete final, chame torre 1862. 86, gol 1805. 5837, desce para 2.000 pés, ajuste 1014. Três 47 para o localizador, curva à esquerda, proa 145. Esquerda 145 para o localizador, 537. É 43, desce para 3 mil pés, ajuste 1014. 3 mil, 943. Salvador, boa noite, 05, final embaixo da rádio. Boa noite, 05, livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 109. Sim, esposa, autorizado, boa noite, 05. O 643, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite ao lock. Mantenha presente para o limite ao lock, na 643. Foi 37 estabilizando? Afirmo. O 5837, somente para informação, tem aeronave da Gol 6 milhas e meia à sua frente com 130 de ground speed. Completa final, chame torre 1862. Completa final, chama torre 1862, é boa. ...643, descida 2 mil pés, ajuste 1014. 2014, na 643. Objeto 5837. Mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Mantenha a aproximação, aguardando pista livre, 5837. Segundo ao vento, Gol 805. Espera dar no zero, reporte pronto, ajuste no 014. Ajustado, estou no 014. Amarelo, Estela 9908. Para o localizador, curva à esquerda para o 140. Esquerda 140, na 643. Gol 1805, solo Alvo 17, livrando à direita, táxi via Alfa e Juliette para o gate 01. Alfa e Juliette para o gate 01, Gol 1805. Objeto 5837, baixado e travado na final. Objeto 5837, vento 120 graus, 089, livre pouso, pistão na zero. Livre pouso na zero, 5837. Nossa, 08, no ponto de espera, pronto. Total 99. 908, mantenha o ponto de espera. Confirmo. Comprei adicional, chame Torre 198, meia dúzia, bom pouso. Torre 186, obrigado, no 643. Salvador, boa noite, gol no 643. Gol no 643, mantém aproximação, guarde o pistão no zero livre. Agora pista livre no 643. Objet 5837, solo Alfa 19, táxi via Alfa e Kilo Pátio 3. Via Alfa e Kilo para o Pátio 3, 5837. 643, vento no 20 graus, 10 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero no 643. Total 9908, visual com tráfego na final. Após a passagem do tráfego, ali mantenha no zero, total 9908. Solo 643, solo aos 22, livrando à direita, táxi Alfa Kilo, gate confirmando o táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate 06, 643. Total 9908, livre decolagem, vento 120 graus, 089. Total 9908, decola aos 24, controle 1-19-35, uma boa noite. Muito boa noite, já vai 35. Controle. Boa noite, total 9908 na Tael Leda. Total 9908 está sob contato radar na decolagem, Isabel 320. Está presente voa Leda após Leda Bless. Ok, está presente Leda após Bless. Total 9908.